Olha, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos e a todas que estão aqui, mas eu peço paciência para o nobre delegado, porque eu acho que, já que o secretário de Segurança Pública se faz ausente, quem estava aqui, quem deveria estar sentado aí para estar escutando o que a sociedade está clamando, era o secretário. Mas, infelizmente, o secretário sempre correndo da sociedade. Então, a gente tem que falar com quem está presente. E tem que ter paciência, porque nós viemos da Baixada Santista, não viemos para São Paulo fazer turismo. Nós viemos para enfrentar o Estado. O Estado tem que dar uma resposta para nós, o que está acontecendo na Baixada Santista. Bom, os crimes de maio é uns crimes que foram todos arquivados. Eu estive no Rio de Janeiro, eu faço um trabalho também com as mães e familiares de vítimas do país inteiro, e nós tivemos 4 dias no Rio de Janeiro. A gente notamos que os inquéritos, eles não são arquivados, como acontece no estado de São Paulo. As mães de Acari, os crimes prescreveram, mas os inquéritos estão abertos. Então, eu acho que isso tinha que acontecer também no estado de São Paulo. Eu quero fazer esse requerimento para a mesa e para todas as autoridades que estão aqui, que nós não podemos arquivar um crime de execução sumária. Isso é um absurdo, entendeu? Porque não vem aqui matar nossos filhos. Quem mata é a polícia, entendeu? A gente tem contundente as provas, entendeu? Mas não são provas técnicas. Então, infelizmente, a prova técnica que tem que procurar é a polícia e o Ministério Público, não as famílias. Então, a gente não tem como fazer. Então, eu tenho um exemplo muito, muito gravíssimo aqui da situação do meu companheiro lá da Baixada Santista, que vem sofrendo uma represária muito grande por policiais militares, e inclusive a corregedoria teve lá na Baixada Santista, levou essas famílias, trouxeram essas famílias aqui para São Paulo, e as próprias têm testemunha, e ele está sofrendo uma pressão muito grande e não está trabalhando, e eu quero que o senhor ouça ele e também a mãe das vítimas dos Dunja. Porque eu acho que o Estado tem que dar uma resposta para essa mulher. Ela é uma enfermeira, ela cuida de vidas, ela luta por vidas, e ela não está conseguindo trabalhar, e está 24 horas, teve a capacidade e a força de vontade de vir aqui para saber do secretário de Segurança Pública, mas eles não estão. O que foi feito dos 22 policiais que têm preso? Porque não foi um só que matou, foi um grupo de extermínio. E a gente tem que exterminar esse grupo, senão a matança continua. E eu acho que o Estado tem que punir exemplarmente os seus agentes que fazem vídeos de conduta. Não passar a mão na cabeça, porque a matança continua. Eu acho que não é um ou dois ou três. Eu acho que tem que fazer uma política de segurança pública diferente para poder a gente ter um êxito. Só uma palavra, desculpa, vocês não têm conhecimento, acredito, conhecimento suficiente para entender o que eu vou dizer agora, talvez. O inquérito policial, ele não é arquivado na polícia, é arquivado na justiça, se for o caso de arquivamento. Ele não se arquiva inquérito na polícia. Ah, mas o caso do meu filho, o senhor citou aí, Rafael Souza de Abreu, o caso parou no 6º Batalhão da Polícia Militar, foi arquivado, a Corregedoria da Polícia Militar não está trabalhando mais no caso, eu estou sendo ameaçado de morte pelo grupo de extermínio que eu denunciei na Baixada Santista, eu tive que mudar da minha residência, estou morando em outra casa, e está sendo arquivado no 3º Distrito Policial, porque o promotor de justiça da Baixada Santista é conivente ao grupo de extermínio, que já me tirou 3 vezes do gabinete dele, que é o Otávio Borba, tá ok? Eu estou sendo ameaçado de morte, meu filho foi executado com 8 tiros, e até agora ninguém fez nada. Eu gostaria, Tenente Coronel, que anotasse isso aí, que está sendo falado aí, para cobrar. Pessoal, eu estou me apresentando ao secretário de Segurança, eu pediria à senhora que fizesse um favor obsequio de anotar e cobrar e ir lá e verificar a situação do cidadão. É um cidadão de bem que está aí reclamando do que está acontecendo.